Uma coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser frigorífico, com congelador e tudo. E pelas, sempre fresquinho. Vazio não pode ser, vazio não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida. Para levar o fígado. Rádio Casa Viva. E cá estamos para mais uma experiência de banalidades e músicas óbvias, onde o que se passa é exatamente isso, onde se diz aquilo que toda a gente já está farta de saber e onde se ouvem as músicas que toda a gente está à espera que apareçam antes ou depois dessas coisas que se dizem e que já toda a gente está farta de saber. Hoje, para começar, assim calminhos, Fall of Troy, depois Los Campesinos e finalmente Stellar Art Wars, porque quem é que precisa de amor quando pode ver na televisão? We'll be right back. esse homem se é lei. Say the guilt, the shame, the greed. Buy some stuff you'll never need. Who needs love when there's the man on the telly? Buy the fear, the want, the need. Reinforce the zombie craze. I've got a problem and it lives in a corner. Old is writing to complain about the porn, but I see relationship cancer running through the prime time when mum, dad, kitchen be together and lovers are making sweet love in the meadows. What do I see? But a blind schizophrenic couldn't dream on the screen. Who needs love when you can watch it on telly? See the guilt, the shame, the greed. Buy some stuff you'll never need. Who needs love when there's a man on the telly? Buy the fear, the want, the need. Reinforce the zombie creed. They'll call you crazy if you disagree with the general consensus of the folks on TV. And there's few shows that don't scare me except Teletubbies, cause it tells the truth. The telly makes you fat and lazy. Well, Big Brother's here, so you better get a like your new god, a very odd god. Who needs love when you can watch his on telly? See the guilt, the shame, the greed. Buy some stuff you'll never need. Who needs love when there's the man on the telly? Buy the fear, the want, the need. Reinforce the zombie craze. E agora uma palavrinha do nosso patrocinador. Um crédito à Confia é um crédito SMS. Então, está-se bem? Está-se bem ao caralho. Já sou o novo Jaguar Master e eu ainda ando no meu BMW 3. Vendi a televisão para comprar um DVD e agora nem a puta da RTP se vê. Está a zanhar. O crédito à Confia, o crédito SMS. Você leva a banhada que merece. Você leva a banhada que merece. À Confia. O crédito SMS. O valor de cada mensagem é 80% do valor pedido, mais IVA. Depois de Passos Coelho ter balizado os protestos, a Igreja vem agora estreitecê-los, pedindo que não se faça greve porque aparentemente é mau para a economia. Calcula-se que Deus, quando tiver tempo, tratará de fazer com que os ladrões paguem por este roubo a que chamam dívida. Será? Nestas alturas, lembro-me sempre das palavras de Stephen Hawking, que dizia assim: reparei que mesmo aqueles que dizem que tudo está predestinado, olham para os dois lados antes de atravessar a estrada. Oh! Calma, calma. Por favor, volta para o teu emprego. Se não tiveres emprego, és um ser humano desprezível. Fly my shit, sever your neck. Why never, never would my tongue dipped in funk arsenic. Burn his illusion and fly with straight arson shit. Your arsenal strip, power rifle jackets eclipse. It's my ability to define phenomena raw. Crenshaw 84, boogie down before. LA when the war break off. Where you be, take off. Standing full face off with the M1 millimeter. Let the rhythm of the chamber hit him. Let the rich blade catch with him. Máquinas de lavar bacon, consigo lavar toda a roupa suja em ilhas offshore. Foreshore. Com a que nos sentamos, não há mais nada para fazer. A máquina de lavar bacon trata tudo por nós. Máquina de lavar. Aviso público. A Sugar informa que patenteou as notas musicais. Obrigada. Ontem de manhã, quando o meu autocarro chegou à rotunda da Boa Vista, havia um casal a dançar tango na placa central da avenida, diante da Casa da Música. Os bailarinos estavam trajados como se tivessem saído de um filme antigo. Ele de fato escuro e chapéu, ela com um vestido elegante. E executavam uma coreografia lenta e algo paradoxal, já que pelo menos dentro do autocarro não se ouvia música nenhuma. Depois, colocadas de maneira a formarem os extremos de uma linha diagonal que passasse pelo casal de bailarinos, havia mais duas moças de vestidos vermelhos e justos, as quais filmavam a dança com telemóveis como se fossem também parte de um bailado que incorporasse os gestos ancestrais daquela dança e os movimentos dos dispositivos eletrónicos postos diante dos respectivos narizes. O espetáculo foi inusitado, mas breve, visto que o autocarro entrou logo a seguir na rotunda e eu deixei de conseguir ver o casal dançante. Não tive tempo sequer de perceber exatamente o que estava ali a acontecer. Mas, em compensação, fiquei a ouvir os comentários das senhoras que costumam viajar comigo no autocarro e que sempre provocam uma grande algazarra, inexplicavelmente festiva, uma vez que são todas funcionárias de empresas de limpeza e estão há não sei quanto tempo a varrer e lavar escritórios. Olha a dançar a esta hora. Se ela estivesse, mas é com uma vassoura na mão a varrer, disse uma das mulheres. Àquela hora, tanto quanto consigo perceber, as senhoras da limpeza estão já a caminho do segundo ou terceiro trabalho do dia e cheiram um pouco a lixívio. São mulheres que, em alguns casos, já teriam idade para estarem aposentadas ou que, pelo menos, têm o ar cansado e gasto de quem trabalha desde a mais tenra adolescência. Têm, porém, necessidade de continuar a lavar e a varrer em vários empregos diferentes para serem capazes de continuar a pagar a conta da luz e da água, a renda do bairro social, o que comem e o que bebem, as roupas que compram nas lojas de chineses, a conta do telemóvel, algum medicamento, a eventual prestação de um frigorífico, de um fogão, talvez de um carro usado. Se têm férias, não conseguem ausentar-se da cidade. Não vão ao cinema, não praticam luxos nenhuns e às vezes têm ainda a seu cargo filhos e netos problemáticos, desempregados ou indivíduos mais ou menos perdidos de uma geração para a qual o trabalho não é um valor em si, nem sequer um meio para atingir um fim. Olhando todos os dias para estas mulheres, não vejo como possam ter sido minimamente responsáveis pela crise financeira, pelo buraco do subprime e pelos humores do rating, pelo desvario dos mercados e, enfim, pelo trágico tango em que políticos e barões da finança e do cimento estão enliados há décadas, esfregando-se mutuamente as costas, em vez de varrerem já agora. Quando muito, elas lavaram-lhes o chão e limparam-lhes as secretárias. E agora vão pagar os excessos e a falta de tino de toda a pirâmide social que carregam às costas. Vão pagá-los sempre que comprem um pão ou de cada vez que acenderem a luz, como se fossem milionários. Jorge Marmelo, jornalista. Nothing but wrong. I could be saved, well, this is for long. And with the same. the 2-for-1, and the 2-for-1 is right down my alley side. I'm just a wasted behind. Don't you know it's an easy thing when it's lost? Does it show when the air's afraid and it's tossed out? Lined with silver thread, I've seen you wasted behind. She's so lackadaisical, should have been a West Coast bride. Backseat on electric glide, and pilots flying drive-by. Conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. Momento de pequenos anúncios. Eu troco a minha virgindade anal pelo despedimento coletivo da Assembleia da República. Para não variar, há um desvio nas contas. A Troika veio já avisar que grande parte desse desvio se deve aos desvarios da campanha eleitoral e que terão como resultado, como sempre, mais austeridade para 2012. O que quer dizer, caros amigos, que Ferreira Leite é que tinha razão quando dizia que o melhor para resolver estas situações era acabar com a democracia durante 6 meses. Eu não sei se ela teria razão na questão do tempo, mas na questão da abolição da democracia parece-me que sim. Isto numa altura em que as políticas são decididas por agências de rating, o melhor é mesmo acabar com a farsa que são as eleições. Não se engana ninguém e ainda se poupe. Yeah. décor se plante une lune noire. Vaisseau pirate sorti des lampes de l'étoile noire. Croisement d'épée, tête de mort sur l'étendard. Le crépitement d'une mer en feu qui se répand sur les boulevards. Dynamite statue et pont élevé à leur gloire. Arrache sans trêve le nom des rues, de leurs bourreaux, de leurs colons, des assassins, de leurs armées, des inquisiteurs incantatoires. Sans lumière sous la lune noire, opérant telle une marée noire. S'approche en cercle et brûle les guets des citadelles, des tours d'ivoire. Le vin du pain des affamés gonfle les rangs au chaos des rues comme firmament. Et la vengeance comme fermamente s'avance sanglante sous la lune noire. Réminiscence de triste mémoire. Le vaisseau fantôme armé des ombres s'avance des lames de l'Occident carbonisées à l'excitant. En silence sous la lune noire. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris de Cusco. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des esclaves. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris et les sanglots. Il sait le pavillon noir. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des bûchers. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris de Gorée. Il sait le pavillon noir. Qu'il soit vengeance puis liberté. Il sait le pavillon noir. Toujours le même décor, cette lune noire. À l'horizon, cette terre et ces murailles qui s'éloignent. Sur la mer, un bateau qui s'évade, des armées qui s'écartent, des canons qui se rechargent. Mais la victoire a choisi son camp depuis longtemps. Ira vers la lune noire, détruisant les armées des tyrans, ne leur offrant qu'un répit illusoire. À peine le temps pour ces soldats de se souvenir des exactions perpétrées sur leurs semblables. À force de sentir et sans blâme, fallait bien qu'ils périssent dans les flammes. Soudain leur monde s'embrase et pas dans le calme. Soudain les ruines s'entassent, toujours pas de calme. La lune noire a depuis longtemps affiné sa focale, rempli ses cales et mis le feu aux poudres à temps. Prochaine escale, un monde meilleur, faut pas que ça traîne, la suite attend. En silence sous la lune noire. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des sans-voix. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des combattants. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des dissidents. Il sait le pavillon noir. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des condamnés. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des damnés. Il sait le pavillon noir. Qu'il soit vengeance puis liberté. Il sait le pavillon noir. Un vaisseau glisse sur les flots noirs. Les uniformes de sa majesté sont illusoires. Les vagues se brisent sur la jetée. Projetés au large seront les corps des sbires de l'anti-liberté. La piraterie est le symbole d'un monde uni. Démocratie, antisexisme, antiracisme et pas de pays. Je suis l'héritière de marées rides. Pierre par pierre on démontra les monuments et les prisons érigés par le patriarcat. La rage des femmes ne prend pas de rides. Quand les porcs ont tous les droits sur les trottoirs, notre vengeance sera glaciale et exutoire. Les milliers de viols, d'humiliations, de genoux au sol et d'injonctions seront unis sous la lune noire. Et dans un siècle que nos enfants sont réunis sous le drapeau noir. Ça fait quatre siècles que les amants de l'utopie inondent les ponts des navires de leur sang mêlé. En silence sous la lune noire. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des pogroms. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des indiens. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris du peuple rom. Il sait le pavillon noir. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des violets. Il sait le pavillon noir. Que résonnent les cris des pendus. Il sait le pavillon noir. Qu'il soit vengeance puis liberté. Il sait le pavillon noir. Com o teu melhor punho, garroteias o tronco peniano para que o fluxo sanguíneo se comprima em torno da coroa da glande. Quando esta se apresentar rúbida e tumefacta, seguras a pele do propulso com a ponta do polegar e do indicador e sopras-lhe para dentro, conservando-a sempre muito esticada e hermeticamente colada aos lábios, do mesmo golpe, espinhando depressa e bem, até que fique cheia como um odre. Tapas muito bem tapadinha e deixas o todo murchar em branda evanescência. E o parlamentar? Lavrará o seu protesto. É uma questão de tempo. Já lhe falece o ímpeto falocrático. Não evita a sofreguidão e acabará por bufar. Então, amor, não chupas? Não chupo. Não, era o que faltava. Explicas-lhe com bons modos que na China ninguém chupa, que essa prática é mais própria de sanguessugas que de seres finamente civilizados. Neste passo, o tribuno vacila. Entaramela-se-lhe a voz. Quer grudar pela mãe, mas não pode. Tem a minhoca à mercê, escancarada à res pública. A democracia está salva. Ou, pelo menos, o que dela resta na sua grotesca expressão teatral. Que após acesa discussão, dura batalha no hemiciclo, legislem. O broche chinês, também designado por brochim, devido à sua remota origem asiática, é especialmente recomendado para senhoras ou meninas que não se sentem cativadas pela arte de bem o fazer, ressalvando que os incentivos que no âmbito comunitário lhe serão facultados devem inserir-se numa rigorosa política de desenvolvimento das indústrias de recreio e lazer, pelo que o seu exercício será obrigatoriamente orientado por profissionais altamente qualificadas e com subejas provas dadas em tão laboriosa e intrincada tecnologia de ponta. A velha puta pode enfim sorrir. Faz sempre o que a polícia te disser e vais ver que fica tudo bem. Ready for some chocolate, baby bitch. The boy from the school, he used to call me the chicken. The boy from the school, he used to call me the chicken. The boy from the school, he used to call me the chicken. Chicken, chicken, chicken. Because of my red hair, my freckled face. Chocolate horse fight. Been mixing up my memories before with this chicken, chicken, chicken. I never understand boys, but what in heaven? We'd been always fucking tangled by the drill. The thing with that, I admired you. I admired you. You're the name in my life. You've been the always up that Sunday somehow. I'll get my share. You're gonna be mad with the fly. You're gonna have to piss into the chicken. All the guys are wanting pieces in his pants. Look at him, everybody. Antarctic Coast. This is how we get down, this is how we get down. Antarctic Coast. Antarctic Coast. It's America's best kept secret. Antarctic Coast. Instead of one man or two. What was wrong about that? Who wouldn't like it like that? While the others are making millions and you're making nothing. No que não pode deixar de ser visto como um retrocesso nas questões do planeamento familiar e, portanto, um retrocesso civilizacional, o governo ameaça com o fim da comparticipação da pílula. Sem saber muito bem se fica mais barato assim ou se fica mais barato manter a comparticipação, porque é previsível que aumente o número de abortos. Sem se preocupar também, isso aliás nem sequer é mensurável em euros, com o facto disto diminuir ou não a dignidade da mulher e a sua capacidade de emancipação. Prevê-se, como é lógico, um aumento do sexo oral e por aí a malta agradece. Vicínio. A bonilha, show para mostrar. Rádio Casa Viva. Perversões e contra-ordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra-informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, olhem por isso. Tudo aquilo que não passa na rádio. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho. seis nobres cabrões portugueses, seis criados nas festas do Círio e das Etares Ribatejanas, nas ganaderias Jerónimo Martins, o Grande, com a presença do grupo de aparcados superiores 1143 de Alvalade e os quatro cavaleiros de Alívio Ribeiro, Geninho, Judite Chivaria e o Gaúga. Venha divertir-se nesta magnífica carnificina humana. Os 100 primeiros ingressos recebem uma magnífica cabidela no restaurante Senga, que é ela. Have we got a telethon for you coming soon on MTV? A rock and bankroll extravaganza featuring all your favorite vigilante rock stars: Sammy Hagar, yay! Sylvester Stallone, Clint Eastwood. This telethon is so important we've even exhumed the bodies of Lynyrd Skynyrd. Wow. This ain't no sissy concert to raise money for food for the needy. This concert whipped up the American way to raise money for guns for the greedy. So stay tuned and dig in those heels for USA for South Africa. It's USA for South Africa because those poor sex-starved apartheid riot battalions need more machine guns, more tear gas, more nerve gas, and more electric fences for those prison camps they call homelands. And who's going to give it to them? We are! Every one of us. Every time we go to the bank, every time we buy food at Theftway, or those fancy chrome wheels for your hot car, it's USA for South Africa! Don't delay! Apartheid is a big business! What would those American ladies do without those diamonds? You heard the White House. Don't miss it! Have your rich parents' money ready. World hunger's gone forever once your check's in the mail when MTV and the Rockin' Racism Connection bring you live from Sun City, USA for South Africa. Yeah. people think that little girls should be seen and not heard. But I think... Oh, bondage! Appears! What do you say? De acordo com as últimas contas, na Madeira a dívida global ascende a 8 mil milhões de euros, seja lá o que isso for. Mas o que é, o que se sabe que é pelo menos, é que é mais ou menos o dobro da média do resto do país. O Jardim, o famoso João Jardim, tem justificado esse acumular de dívida dizendo que foi, e isto não é uma brincadeira, dizendo que foi para conseguir resistir contra comunistas e socialistas. Ou seja, João Jardim andou a utilizar dinheiros públicos para subverter a democracia. Numa terra normal, digo eu, no famoso Estado de Direito, era rapaz para ir preso. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! So why don't you just stop? Just stop. It's easy. You just don't. Leave me alone. Leave me alone. You just stop. It's easy. No, just don't. Thank you. What's democracy? Funchal. Se colocam milhares de professores e depois acaba por acontecer que as escolas têm professores a menos, não é? Como seria de esperar. Sabe-se agora que as escolas com falta de professores só poderão celebrar contratos mensais com os docentes que vierem ainda a contratar. Contratos mensais. Portanto, passou-se de uma situação em que se poderia contratar professores para lecionar pelo menos um ano letivo para a possibilidade de os contratar mensalmente. De uma forma renovável, claro, porque afinal de contas vão precisar deles durante todo o ano letivo, mas renovam-lhes o contrato mensalmente. Isto é a situação do quanto mais precário melhor, vem no seguimento de quem já tinha dito que sem precariedade não existiria nada, e mais recentemente também mais alguém disse que a precariedade é o preço da liberdade. Cá está o Estado a dar o exemplo. Quanto mais precário, melhor. Estamos em crise. Por favor, compra coisas de que não precisas. É a melhor forma de apoiar a economia. Maravilhoso! Olha, desapareceu a carica. Caiu, caiu bem. Aquilo não é dia 20. Estás a ver o que eu estou a dizer? É dia 4. Dia 4 de novembro? De dezembro. Este aqui é um imigrante? Não. Isto é música que está a passar. Há um imigrante. Por favor, deixem-me ouvir um bocadinho o Graciano. Oi! Estás a ouvir? Mete-o lá. Mete-o o Graciano só. Agora vou ouvir o dia. Das músicas mais pesadas. Acho que ele é um grande da música gótica. Uma banda de black metal não tem capacidade de fazer uma letra da cama. Podes crer. O imigrante, Graciano Saga. Mas eu, para mim, o clímax é o final. Parece que já está tudo fim. Isso não tem teledisco. Olha lá, já viste. Não, parece que não podia ficar pior. Como é que era? Não podia dizer mais nada. Namora comigo, menina? Não é? Parece que não podia dizer mais nada já. Tem que se ver isso. Mas primeiro, Graciano Saga. Estamos a crise de várias famílias. Várias imigrantes. É violentíssimo aqui. É violento. À sexta-feira, a brincadeira. Uma tese, sim. Uma tese. Ah, abertura, a música de abertura com essa. Agora a câmera de abertura. Lá o vídeo, o que está no livro dos Tropical. Andar para a praça. Que é a menina namora comigo, que é o cotar, assim mesmo. É de pior. Não, mas muito mal, muito mal. Mas aí, no YouTube, o imigrante. Ah, é Pai música. Não, eu ia era não, não tenho. Não, é Graciano Saga. Não, Monteiro já é, foi. É Graciano Saga. Não, Monteiro é o punk. Olha. Pimba. É o punk Pimba. Graciano Saga. Este é o Dead Metal. Graciano Saga. Vem devagar, imigrante, por favor. Que maravilha, até uma lágrima de vazão. Só não chora que eu tenho coração. Foda-se. Diz-te nesta é. Essa é do pior que há. É maravilhoso. Eu conheço esta. É maravilhoso. Isso, lindo! A colocação de voz é importante aqui nesta. Tem barril? Tem barril? Não pareceu o barulho de um que se já foi gastando. Não repara? Garrafa de 5 litros. Mais vale um minuto na vida do que a vida um minuto. Não sei. Não sei. Baixa aí um bocadinho. Já está, já está. Só um pouquinho. Quando vinham o seu filho. Já estou a ver se tem. Do trabalho veio a casa. Preparou a sua mala. E partir a calamaia. O que é? Calamaia. Come on. Foi um sonho que me deu, como um trono perdeu, desligado de maldade. Trazia na sua mente e vai ter o seu pai doente, que está no hospital. Memória? É. Dá para ti um. E assim me despeço, até à próxima. Se as condições técnicas e a vontade o permitirem, pode ser que seja já para a semana, pode ser que não. Beijocas.